Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bem atual. Como é que as ferramentas que, bom, usamos todo dia, né? Smartphones, computadores, como elas podem ser vistas por cristãos de um jeito diferente? Não só para consumir coisa, mas, sei lá, com um propósito maior. Exato. A nossa conversa aqui vai partir de algumas ideias do livro Fé Conectada, Evangelho na Era Digital. A gente quer investigar um pouco como essa presença online pode de fato edificar outras pessoas, sabe? Como comunicar a fé nesse ambiente? Fica a pergunta, né? Será que a gente está usando todo o potencial da internet para aquela ideia da grande comissão de levar a mensagem adiante, mas agora no século XXI? É uma ótima pergunta. A fonte até provoca. Se nossos aparelhos viraram quase extensões da gente, como usar isso com intenção? Pois é, essa onipresença digital mudou tudo. Criou um espaço público diferente, né? E aí vem o desafio: como viver a fé ali, de um jeito que seja autêntico e que, de fato, cause algum impacto? Não é mais se a gente deve estar lá, mas como? Como essa presença deve ser para fazer diferença mesmo? E para pensar nesse como, o livro nos leva para um texto bem antigo, lá de Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. E a aplicação que o livro faz é direta, né? Hoje, esses de fora, em grande parte, estão online. Com certeza. Isso meio que transforma cada post, cada comentário, cada mensagem numa potencial oportunidade, como diz o texto. Então, o nosso falar digital precisaria ser intencional, agradável, construtivo. E essa metáfora do temperado com sal, nossa, isso é muito rico no contexto digital, né? Pensa bem, o sal historicamente tinha várias funções: preservar, para não estragar, Certo. sabor, né, tirar o insípido e até despertar sede. Interessante. Se a gente traz isso para online, significa o quê? Talvez preservar o que é bom, o que é verdadeiro, no meio de tanto ruído, tanta coisa tóxica às vezes, né? Sim. Adicionar um sabor, um sentido mais profundo nas interações e, quem sabe, despertar em quem lê uma curiosidade, uma sede por algo mais substancial. E isso exige, como o próprio texto sugere, um preparo, né, para saber responder com graça, com verdade, adaptando para cada situação. É interessante isso. Por que será que justamente no digital essa preservação, esse sabor parece tão necessário e às vezes tão ausente? Talvez a velocidade, né? Tudo muito rápido. Pode ser. A efemeridade também. A fonte até traz uns exemplos bem concretos disso. Tem a história de um jovem missionário, sabe? Ele estava frustrado com as barreiras físicas e tal, e aí começou a usar a rede social para compartilhar testemunho, experiência de fé. E alcançou gente que ele nunca encontraria pessoalmente. Que legal. E tem outro caso, um casal missionário, aqui no Brasil mesmo. Eles inspiram milhares de pessoas só compartilhando o dia a dia deles online. As coisas boas, os desafios também. Olha só, o que esses exemplos mostram, eu acho, não é só que dá para usar a internet, mas é quase uma estratégia, né? Usar a vulnerabilidade, tipo, compartilhar os perrengues e a constância, mostrar o cotidiano como um jeito eficaz de conectar e testemunhar ali no digital. Faz sentido. E reforça aquela ideia de que o campo missionário meio que se expandiu, né? A fonte diz algo como: onde tiver gente, online ou offline, a gente está lá para falar de Jesus. O foco não é mais só o lugar físico. É, isso conecta bem com outra passagem que o livro explora, lá de 1 Pedro 3 e 15, que diz: Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. E a internet, apesar de todo o barulho, é também um lugar onde muita gente busca, né? Busca resposta, sentido, esperança, mesmo que não falem assim tão claramente. Exatamente. É um espaço de busca implícita, muitas vezes. E estar sempre preparado nesse contexto digital, segundo a fonte, não é só ter a resposta teológica na ponta da língua. É também de envolver a habilidade de comunicar essa razão da esperança de um jeito claro e, olha só, crucialmente, com mansidão e respeito. Ah, isso é fundamental. A ênfase é muito em evitar a agressividade, sabe? Aquela postura de querer ganhar o debate a qualquer custo. O foco muda para apresentar a esperança de um jeito que seja genuinamente atraente, não uma imposição. Mas aí que tá, né? Manter essa postura mansa e respeitosa online, nossa, é um desafio e tanto. Como é que a gente equilibra a convicção da própria fé com respeito de verdade por quem pensa diferente? Ainda mais em plataformas que às vezes parecem até recompensar a briga, a polarização. É o grande desafio. A fonte dá alguma dica de como navegar essa linha tênue? Olha, a abordagem que o livro sugere parece focar mais na demonstração, sabe? Do que na argumentação de combate. Em vez de entrar em toda e qualquer discussão, a ideia é ser uma presença que oferece algo diferente. Aquela tal razão da esperança. Entendi. Responder sim, quando perguntado, mas de forma calma, respeitosa. O preparo envolve tanto o que dizer, quanto como dizer. A atitude. Isso levanta uma questão importante sobre a disciplina pessoal mesmo, né? Para interagir assim online, resistir àquele impulso de reagir na defensiva ou atacando. Total. Faz sentido. E para isso não ficar só na ideia, né? O livro também sugere umas ações bem práticas. Coisas tipo mandar uma mensagem privada de encorajamento para alguém que parece estar mal, sabe? Uhum. Algo simples, mas pode ter impacto. Compartilhar um testemunho pessoal, mas de forma autêntica, sem parecer forçado. Recomendar recursos legais, um vídeo, uma música, um texto. Algo que possa edificar. Sim. Ou, até mesmo, olha só, a prática simples de orar pelas pessoas com quem a gente interage online. A visão é que cada conexão digital pode ser uma pequena ponte para o reino de Deus. Isso mesmo. Não é para transformar todo o perfil numa plataforma de pregação o tempo todo, né? Mas é enxergar essas interações do dia a dia, as digitais, com essa lente do propósito, da graça, buscar jeitos de refletir a fé ali de maneira natural, construtiva. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou, o ponto central é que essa vida digital que ocupa uma parte enorme do nosso tempo não precisa ser algo separado da vida de fé. Ela oferece, na verdade, inúmeras oportunidades para o engajamento com intenção. A nossa pegada digital pode, e talvez deva, ser um reflexo consciente dos nossos valores, da nossa esperança, mesmo nas pequenas coisas. Exato. E para fechar, talvez deixar uma provocação para reflexão mesmo, né? Sem direcionar para ninguém especificamente. Mas pensar numa interação digital recente. Qualquer uma, um comentário lido ou escrito, uma troca de mensagens. Como essa interação poderia ter sido diferente se a gente tivesse abordado com essa intenção de ser sal? De preservar o bom, dar um sabor diferente, despertar algo mais profundo. Qual seria o impacto disso se pequenas ações assim, feitas com um propósito, com graça, fossem se multiplicando? Fica aí a reflexão sobre como a gente pode transformar esse uso quase automático da tecnologia numa expressão mais consciente e significativa da nossa caminhada.